Inscrições Enem 2017. Atenção, alunos do ensino médio. As inscrições para o Enem 2017 serão realizadas entre os dias 8 a 19 de maio de 2017, através do site do INEP. Acesse www.enem.inep.gov.br/participante. As inscrições serão feitas somente pelo site. Para a realização da inscrição, é necessário ter em mãos o número do seu CPF e seguir os 8 passos para finalizar a inscrição no site. Lembrando que o candidato poderá pedir isenção da taxa de inscrição ou imprimir o boleto. De Santana do Mundaor, Maria Quinô.